Quem eu amo está tão longe, não sei se lembra de mim. Eu vivendo longe dela e eu sofro por ela um tormento sem fim. Lágrimas derramo por sentir saudade. Quanto mais distante esta dor constante, o meu peito invade. Quem eu amo tanto vive muito além. Vivo a sofrência por eu não ter quem eu quero ver. Vou te fazer um pedido, seu nome não vou falar. Lembre que aqui distante, meu bem, viverei a te esperar. Você distante de mim faz os meus olhos chorar. Eu sofro esta paixão porque meu coração vive só por te amar. Lágrimas derramo por sentir saudade. Quanto mais distante esta dor constante, o meu peito invade. Quem eu amo tanto.